Victor trying localizer cross with airport inside. Victor, Tower 18616. 1186, thank you, Billy. Alfa, acione o código 5027, ok? Blue Oscar, ao seu controle. Blue Oscar, ao seu controle. Agora mude o código para 5027. Afirmativo. Passando 3.000 na Dael. Passando 3.000 na 340 no perfil da Dael. 340 na perfil da Dael, gol 1073. Oscar, vou confirmar o tipo de equipamento. Confira em matrícula? Matrícula 5595, confirmando o nível aparelhão? 140. 140, só um minuto pra foto, é o 3595, né, remoto. O controle. Gente, está autorizada a subida para o 065. O ajuste é 1021. Limpo 64, chame no canal Tango 18, alterna Tango 105. Olimpo 34, chamada Tango 18, alterna Tango 105, agradece. Blue Oscar, ao seu controle. Salvador, é o Gol no 983. 983, Salvador Guarulhos, nível de voo 360 já aprovado, minuto copy para Dael. Dael, 207 na chegada MOF, deita para o 060. Só um minuto, prepare a subida da El. Grato. 355 com 95, pronto, cópia. Pronto, cópia. Provisório de Elos, 140. Vai rota direta, decola da 10 com curva pela direita. Perfida da El, após a venda, vou Elos. Acionado o código 0263 e o controle 120.8. Correto, vai moto 14, principal, chama quando pronto, posicionado. Na parada aqui. Aciona o código 0224. Rota conforme o plano, bridge, depois eu nomeio, agora volta Zulu, decola no zero, curva direita, no perfil da Zéu, leida após leida, voa bridge, onda certa aerovia. 5035 transponder, controle 120.8. E autorizado, 360 Guarulhos, Santa Zulu no meia, na saída da El Leda, após Leda Bridge, 208, controle, 035, transponder, voa no 983. Confirmado, 5035 transponder, parte do portão 5, chama quando pronto posicionar. Chamar na, voa no 983. 6, chama o C35 na frequência 1251, alternativa 3625. 351-3325, gol 1073, obrigado. Passou 32, vetor som para passamento, curva à direita na Pro 240. Passou 32, à direita na Pro 240. Seu limite a radial 310 de Salvador. De comando à esquerda 240, limitado para 310 de Salvador. Passou 32. Curva à direita na 240. Controle. Microfone. Controle, é o pastor 32. 32, está mantendo a proa 250, agora você vai curvar à esquerda na 240, limitado pela radial 310 de Salvador. Cliente, 240, limitado pela radial 310 de Salvador, confirme. Afirmativo. Ato, pastor 32. 24207, desça para o 060, a sua seguida chegada a ponte. Controle Salvador, cordial, bom dia, papapá, uniforme, Mike uniforme. Papapá, uniforme, Mike uniforme, saída Momo, tudo da 250. Tá bom pra 250, uniforme. 5.8. Então tá autorizado São Paulo, Congonhas, Alfa Zulu 10, Bridge, Alfa Zulu 16 com PHZ, o nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, Dael, Leda, Voa Bridge, 5047 ao transponder, 1208 ao controle de saída para o Gol no 397. Correto, chame para o ponto 62 para funcionar. Salve Salvador, bom dia, total 9911 para cópia Fortaleza. 9911 no total, 3-1, pronto. Pronto. Portal 310, rota 319, decola 10, curva esquerda, perfil da Momo, Froti, subida Momo, transição Froti, 5037 transponder, controle 120.8. Autorizado Portal 310, rota 19, esquerda, Momo Froti, 5037, 120.8 total. Reto, parte 3, chama o corpo pra posicionar. Já parar. Lulu, Oscar Alfa, o controle. Confirma o estimado para o pouso. Foi direto de destino e foi para o 065. Bem. Atingiu 060, azul 4207. Azul 4207, gente, agora já desça para o 050. Azul 4207. Mono 400, transação em 5. Tenha 4 mil pés. 204 mil, 40, pronto, cópia. Já aprovado 350. Copia, 350. Chinelli 940, aprovado Salvador Recife, 350. Rota UPL 58, decola no zero, curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo, transição Caju. 5054, o transponder. E controle 120.8. Aproveito 4207, desça para 2000 pés, o ajuste ao 0021, autorizado final LS, após estabilizado o localizador. Para 2000 pés, o 0021, reportará no estabilizador, azul 4207. Sou eu, Romeu, isso. Confirma esse tipo de equipamento. Enter. Sou 3-2, curva esquerda na prova 190, limitado pelo localizador. Esquerda 190, limitado pelo lote, pastor Rodrigo. Mantendo ainda 4 no site. Sim. Lu, Oscar Alfa, para... Desde informação alerta, chame Recife, a frequência 1288, alternativa 1260. Sou 3-2, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa no 60, reposta estabilizada, desça para 2000 pés, o ajuste é no 021. Esquerda no 60. Vem, pode estabilizar. para 2000 pés, do ajuste 1021. 2000 1021, pode ser. Nosso Tango Tango Lima, pátio principal até pátio 3, agilizando a medida possível. Tango Tango, após vai sair Aracaju? Tem salvo convívio? É visual ou é em aqui? Inicialmente, vai ser instrumento inicialmente. Já posso autorização, se eu não estiver pronto aí para a costa. Lima Romeu Zulu, façam 360 pela direita. Lima Romeu Zulu, 360 pela direita. Tem Romeu Whisky, façam 360 pela direita. Uniforme, mais uniforme, chame seus recifes, 2685, alternativa 25.45. 2845, uniforme. Zulu, qual sinal de altitude? Ok, bis 300 pés, retornando a 1000 pés. Sente o ajuste 1021. 1021. Zulu mantém a órbita ou reassume a rota? O X-Ray Romeu Whisky, põe no litoral e chame torre 1186. Total, tomara para o táxi, total. O Lima Romeu Zulu autorizado, reassume a rota? Romeu Zulu ainda mantém a posição, devido a um tráfego na aproximação. Mantém a 1000 pés aguardando transferência à torre. Gente, mantém a posição aguardando transferência à torre. Então 3198, identifica a chegada à Mari, desce até 050. 050, na chegada à Mari, desce até 3198. O seu localizador, Pastor 32. Pastor 32, completa final, torre 1186. 186, Pastor 32. Salvador, é o Gonda 397, o gate 1612 para o pushback acionamento. É, luz aprovado, você não está com 397. Isso, pushback acionamento, Gonda 397. Julieta até o 01, o Azul com a 207. 01, Azul com a 207. 198 é presente, pode voar, tá? Autorizado. Graças. Quem chamou? É o voo 983 para o pushback e acionamento. Botão 6. Gente, aguarde. 1983. Aguardando, 983. Tango, Tango, pronto, cópia. 190, Aracaju, autorizado, decolar 10, curva esquerda, perfil da Conde, aerovia Golf 677, aciona 0260, controle 120.8. O Lima Renovulo está liberado para reassumir? Aguarde mais 360 pela direita, o Lima Romeu Zulu, aguardando o pouso da aeronave. A aeronave da Força Aérea está em pouso agora. Pronto. Deixando troço. O total 9911, confirma o estimado para iniciar o push? 2 minutos. Lima Romeu Zulu, agora mantendo a linha do litoral, 1 mil pés. Linha do litoral, 1 mil pés, Lima Romeu Zulu. Chame Torres, 118.6, o Lima Romeu Zulu. 1186, Lima Romeu Zulu. Sim, você não está aqui, soltão. Vou parar. Gente, a hora certa no 333, estima terminal 1350. Gente, reporta no fora da barra, o X-Ray Romeu Whisky. Um voo 972? Sim. É um voo 972, portão. Só foi a passagem do colega aí, que pode ficar. Porque eu tô com a aeronave no 43 no pushback, com o 727 da Total. E como se eu push ingresso via 43, aí eu, na verdade eu tenho que guardar esse tráfego total, iniciar táxi e livrar, ok? Ah, ok. Só me avisa então. Tô na escudo na posição 5, obrigado. Salvador, gol 1397, pronto para o táxi, temos 132 a bordo, 4 horas e 20 na autonomia, alternada Galeão. Taxa aprovada, Índia e Alfa, teu ponto de espera da 10, 118, ponto menos ponto de espera com a torre, 1021 no ajuste, bom voo. Índia e Alfa, 186 com a torre, ponto de espera da 10, 1021 ajuste, 1397. Bússola 982, 1010, ajuste 1021, está livre ali, essa é a porta estabilizada. É o nosso rádio que está bom. O seu 3198, 2000 pés, vai poder confirmar o ajuste, por gentileza? 1021. 1021, certo. O 35595, para o curso de adicionamento. Sim, Fip, aguarde, mantenha uma escuta aguardando para iniciar. Mantenha a escuta aguardando. O 1983 da Gol no 5, assim que o 727 da Total Cruz retaguarda, está livre o posto no 5, chama o táxi. Afirmativa, a aeronave da Total passa, está autorizado com o 983. Whisky Romeo, X-Way Romeo Whisky, ao ingressar na terminal Ilhéus, chame o mesmo na frequência 1201. Tô com mais uma nave da Total, que vai iniciar o táxi e cruzar a cauda. E assim que mesmo o 727 livrar o setor do puxo, você inicia e chama táxi após. Bem, entendido, após o Total está autorizado. O Total para o táxi com 3, Atena Natal, 3 horas. Aprovado táxi total, Índia e Alfa, teu ponto de espera da 10, lá estou indo no 8.6, 10021 no ajuste, por favor. 621, 18.6, ponto de espera total. Tango, Tango, Pátio 3, CN, saneamento, sem táxi. Tripe 5595, remota 14, autorizado, por gestionário, sem táxi. Gestionário, sem táxi. Tomará para o táxi.